A buceta de rapé. Cançoneta pelo Mário, pra casa Edson, Rua do Ouvidor, 105. A coisa que eu vou contar a ninguém as vão dizer, porque culpa no cartório todos nós podemos ter. A coisa que nesse mundo, porque eu tenho mais xodó, é tomar uma pitada. Da onde é, seu compadre? Ora, ora, ora, da buceta de vovó. É tomar uma pitada da buceta de vovó. Se o remédio for bom, eu também quero um bocadinho. Ora, ora. É coisa boa de vera num tabaco fino pó, quando tiro assim com o dedo da buceta de vovó. Fico triste, fico mudo, fico mesmo que faz dó, quando aparece raspada. O que é que aparece raspada, seu compadre? Ora, ora, ora, o que é que aparece raspada? A buceta de vovó, quando aparece raspada, a buceta de vovó. Homem, vocês inventam cada coisa, vocês são danados, diabo. A beata aqui na igreja está sempre com o rosário, está doida pra arranjar qualquer coisa com o vigário. E se o tal padre aprecia uma pitada do gogó, quase sempre está com o dedo. Onde é que ele está com o dedo, seu Chiquinho? Ora, ora, onde é que ele está com o dedo? Na buceta de vovó, quase sempre está com o dedo. Na buceta de vovó. Homem, vocês inventam cada coisa. A coisa que eu vou contar a ninguém as vão dizer, porque culpa no cartório todos nós podemos ter. A coisa que nesse mundo, porque eu tenho mais xodó, é tomar uma pitada. Da onde é? Ora, da onde é? Da buceta de vovó. É tomar uma pitada da buceta de vovó. Se o remédio for bom, eu quero um bocado, seu compadre. Estou roxo pra tomar uma bucetada. Até logo, seu Arara.